na tua língua, injeta silicone no teu peito. Faz uma função de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente. Imprime no teu corpo uma palavra e põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça. Coloca argola na orelha. Depois põe esse piercing na tua língua. Injeta silicone no teu peito. Faz uma função de tatuagem. Encosta na tua pele ferro quente. Imprime no teu corpo uma palavra e põe um parafuso na cabeça. Faz uma trepanação no cérebro. Puxa, corta, rasga e aperta o teu sexo, o teu sexo. Faz o fio, põe um marca-passo, se mutila todo e fica vesco. Introduz um córneo na tua testa e põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça. Põe um parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça.